não está aprovada a ligação e a existência de amianto nestas placas, pelo que eu acho que a comunidade escolar tem que ficar absolutamente tranquila por todos os testes que foram feitos noutras escolas com as mesmas características, apresentaram valores de 0.0. Portanto, não me parece que haja motivos para preocupação relativamente à comunidade escolar. De todo modo, está inscrita uma verba em sede de pacto na comunidade intermunicipal, isto no âmbito do mapeamento das necessidades de intervenção que foi feita, e essas verbas que estão alocadas e que a Câmara Municipal conhece muito bem, uma vez que também foram feitas com o seu conhecimento, serão utilizadas nas necessidades da escola, cujo prazo será naturalmente ainda alvo de negociação e de acerto, mas contudo eu estou em crer que serão feitas obras na escola e que esta questão será ultrapassada. Em termos de prazo, os prazos não dependem da decisão destes serviços regionais, mas estou certa que com o empenho de todos será possível nós chegarmos a uma resposta que possa, digamos, que possa retirar esta preocupação dos pais, que eu julgo que não tem fundamentos e que com certeza que haverá outras questões talvez mais relevantes relativamente à vida da escola. E esta, para nós, está sinalizada e portanto, não constitui, digamos, que uma das nossas maiores preocupações, sendo certo, porém, que é desejável que, de facto, que a escola tenha uma intervenção e tudo estamos a fazer para que ela depois possa vir a acontecer dentro de um prazo muito breve. Acredita que ainda possa acontecer durante este ano letivo? Não lhe posso dar essa resposta porque ela não depende de mim. Naturalmente, da minha parte, serão feitos todos os esforços porque a decisão não é dos serviços regionais, como lhe disse, e, portanto, da minha parte serão feitos todos os esforços para que, dentro de um prazo relativamente curto, sejam desenvolvidos os procedimentos para que essa situação e outras, porque há outras necessidades de intervenção e que, eventualmente, por não estarem tanto à vista, acabam por não ser tão valorizadas, mas há outras necessidades e, portanto, nós, quando fizermos alguma intervenção, queremos que ela seja uma intervenção ao máximo alargada e que dê melhores condições a toda a população escolar. E da minha parte, naturalmente, tal como eu fiz a proposta de inscrição dessas verbas no mapeamento que foi feito, conhecendo as necessidades, pois naturalmente que tudo farei para que elas possam vir a ser executadas a mais breve prazo. Qual é que é a verba que está então alocada para resolver os problemas no agrupamento? A verba é uma verba substancial, considerando o bolo que foi atribuído a toda a comunidade intermunicipal e foi um grupo de escolas muito, muito, muito, muito pequeno, muito diminuto, que foi possível indicar. De todo modo, é uma verba suficiente para se fazerem obras de melhoria consideráveis. Vai ser feito algum estudo à qualidade do ar? Como lhe disse, foi esse estudo foi feito por amostragem em várias escolas do país, inclusivamente aqui da região centro, escolas que estariam até aparentemente em situação bastante mais acentuada até em termos de degradação do que a escola de Oliveira, e nessas medições que foram feitas, os resultados foram sempre de 0.0. E, portanto, feita essa análise por amostragem, pois não me parece que venha a ser por iniciativa do Ministério e face aos resultados obtidos, não me parece que venha a ser pertinente realizar mais estudos dessa natureza. Contudo, no âmbito das suas competências, a direção da escola e recorrendo a verbas próprias, a direção da escola poderá tomar as iniciativas que entender sobre essa matéria. Doutora Cristina, há porém uma lei da Assembleia da República que determina que sejam retiradas estas placas dos edifícios públicos. Portanto, esse também deverá ser o caminho a seguir. E tem sido feito um esforço notável, digo eu, do nosso orçamento de investimento. Aliás, neste ano que está a terminar no orçamento da região centro, mais de 1 milhão de euros foi para retirar coberturas de fibrocimento. Coberturas essas que, nesta primeira fase, foi dada prioridade a tudo o que eram zonas de galerias e passadiços. E foi o caso, não só da escola básica como da escola secundária, em que se procedeu a essa remoção, como aliás a comunidade escolar bem sabe. E, portanto, ainda há umas pontas soltas que terão que ser feitas naturalmente, mas essa primeira fase da remoção foi feita e temos, porque não podemos fazer tudo num ano, tem sido ao longo destes 2, 3 anos, paulatinamente temos vindo a fazer esse trabalho de substituição desse tipo de coberturas. A região é uma região muito grande e, portanto, tem sido feito faseadamente, porque nós não dispomos de 50, 60 milhões de imediato para poder fazer todo esse trabalho de substituição. E, portanto, está devidamente sinalizado e todos os anos nós temos gradualmente procedido a essa substituição. E estou certa que iremos continuar a esse ritmo, mais ou menos acelerado também em função daquilo que for a disponibilidade financeira para o efeito. Mas não é um assunto que esteja esquecido, é um assunto que todos os anos tem sido retomado e gradualmente tem sido feita à medida das nossas possibilidades.